beijo que ninguém vai impedir. Não vai. Quando um homem e mulher se deixam levar, é fácil viver. Onde o trem tem que parar, tô na contramão, te esperando pra voltar, pra poder seguir, sem limites pra sonhar, pois é só assim que se pode inventar o amor. Close of the night, when the love in the woman finds the love in the man, there's nothing too precious to hold it. The door is open for the time when your heart returns, oh, oh. And the silence of the kiss will you burn our heart when I hear it. É só assim que se pode inventar o amor. Na sequência, as sete melhores. Música 1. Essa paixão, dizer que o que vivemos foi em vão e que eu não mereço seu perdão. Ninguém sabe o que a gente já passou, o que a gente até já enfrentou pra poder conquistar esse amor. Então vem, deixa eu te amar, meu bem, deixa eu te dizer em quem você deve acreditar. Vai te amar assim, como pode duvidar? Deixa a poeira baixar, amanhã vou te ligar pra gente recomeçar. Essa paixão, dizer que o que vivemos foi em vão e que eu não mereço seu perdão. Ninguém sabe o que a gente já passou, o que a gente até já enfrentou pra poder conquistar esse amor. Então vem, deixa eu te amar, meu bem, deixa eu te dizer em quem você deve acreditar. Te amar assim, como pode duvidar? Deixa a poeira baixar, amanhã vou te ligar começar e se amar. Amar. Fique ligado. As sete melhores volta a qualquer momento. Só aqui, na sua rádio.